dia de sortido no Ilustres Desconhecidos. Os X, instituição do punk anarquista fundado em 1979 na cidade de Amsterdão, já extravasou há muito tempo os limites da música que reconhecemos como punk. Desde sempre exploradores musicais, envolveram-se com o avant-garde, o jazz e desde a década passada com a música africana. O duplo álbum Turn, de 2004, é disso um bom exemplo. Gravado por Steve Albini, mostra a banda a incorporar ritmos e melodias de inspiração africana, como no tema que vamos ouvir de seguida, uma homenagem ao grupo congolês Konono No. 1. The X, com Theme from Konono. We'll be right back. Os Cranes estiveram há 2 semanas no Ilustres Desconhecidos e voltam ao sortido com uma faixa do seu álbum mais mal amado. The Population 4, vamos ouvir o épico Angel Bell. Thank you. misto de rock progressivo e heavy metal, com muito humor à mistura, os Fucking Champs usam todos os clichês possíveis numa amálgama que acaba por resultar e apelar a um público distinto dos géneros com que troçam. Tecnicamente proficientes, mas com a escola do pós-hardcore, o falso hair metal dos Champs solta o rocker dentro de cada um de nós. Ficamos com a homenagem à diva do New Wave californiano dos anos 80, Dale Bozzio. Golden começaram como uma espécie de supergrupo do indie rock americano, com uma secção rítmica formada por Phil Manley dos Trans Am e John Theodore, posteriormente dos Mars Volta e Queens of the Stone Age, mas foi colocada em pausa quando o guitarrista Ian Eagleson foi fazer um doutoramento em etnomusicologia no Quénia. Alex Minoff, o outro guitarrista dos Golden, foi visitar Eagleson a Nairobi, acabando por se juntar ao projeto que ele criou com músicos locais da orquestra Extra Solar Africa, nascendo assim os Extra Golden. Uma incrível fusão de indie rock com o benga keniano, os Extra Golden, depois de um primeiro revés com a morte de Otieno Jagwazi, o vocalista original, substituído pelo seu irmão, conheceram a popularidade com o tema Obama, homenagem ao atual presidente dos Estados Unidos. Vamos encerrar o programa de hoje com o tema de abertura do seu até agora último álbum, Thank You Very Quickly. Ficamos com Gimakini Akia. Este foi o Ilustres Desconhecidos, versão sortido de julho. Até à próxima. Ilustres.